acho que é muito importante tomar em conta, ter em conta, que o tema da habitação, que hoje tem como lema políticas habitacionais, moradias acessíveis, tem que ver muito com criar essa conscientização para que, sobretudo, os grupos que são mais vulneráveis e que têm mais pobreza nas grandes cidades possam ter uma sua concretização de moradia. Mas também há que dizer que este é um dia mundial onde se pretende objetivar qual é a contribuição que, em termos de desenvolvimento urbano sustentável, podemos dar para todos os indivíduos da sociedade. Nesse sentido, é que a nova agenda urbana, com os seus instrumentos, com a sua metodologia, com os princípios de promoção de políticas habitacionais e moradias acessíveis, define um pouco o norte a um nível global, e nós sabemos que Angola tem já trabalhado este ano, em julho, quando foi organizado o Foro Nacional Urbano, para poder atingir esses resultados ou esses compromissos que são centrais na mesma agenda urbana. Eu gostaria de lembrar que o tema da erradicação da pobreza, da erradicação das grandes desigualdades, são centrais para promover a coesão social, a igualdade e a inclusão, que são determinantes primárias para a paz e a segurança. Achamos que o tema de habitação é central dentro das dinâmicas de erradicação da pobreza. E sabemos por quê. Porque não ter uma habitação, fundamentalmente, tem toda uma série de impactos negativos para a vida da família, que depois faz de maneira que este ciclo da pobreza vai se apiorar. Esta agenda urbana também temos que considerar que põe no centro as pessoas. Então, as políticas nacionais, subnacionais e locais de desenvolvimento urbano vão ter que não descurar a proteção do planeta, tem que olhar muito de perto as questões etárias, em particular ao tema dos jovens, e buscar soluções para a habitação dos jovens e também de equidade de gênero. Então, esses são temas centrais que estão relacionados com a centralidade das pessoas. Essas políticas habitacionais que permitem concretizar o direito à moradia na nova agenda urbana vão dar alguns critérios certos, que são a adequação, a economia, a acessibilidade física, a resiliência, a conectividade da habitação com todos os setores que são primários na vida dos indivíduos e das famílias. Eu queria sinalizar, talvez, como exemplo, o acesso à saúde, acesso à educação, acesso à ocupação, então fontes de trabalho, e acesso à integração social, especialmente para os grupos mais desfavorecidos. O UN Habitat, que, como sabemos, é uma das agências do sistema das Nações Unidas cá no país, teve recentemente autorizado o seu programa nacional 2017-2021, e acredito que vai ser um ponto fundamental de interlocução entre as várias agências do sistema, os atores do governo e também os atores da sociedade civil. Cá temos também muitos atores da sociedade civil, porque é evidente que ter este diálogo permanente e este trabalho de tipo muito estreito, com uma parceria muito forte entre governo, Nações Unidas e sociedade civil, que inclui também o setor privado, isso vai permitir uma implementação, uma aceleração do que são as políticas nacionais, que já estão bastante bem elaboradas e são ativas. Nós achamos que essa transformação, para mim é muito importante sinalizar que a transição política que temos neste momento em Angola, que bem é representada também pela mudança do nome do Ministério, que antes era Ministério de Urbanismo e Habitação e agora é Ministério de Ordenamento do Território e Habitação, permite promover realizações através de uma ativação das agências do sistema das Nações Unidas, que a anterior ministra solicitou ao sistema das Nações Unidas e que agora, no mês de outubro, vamos a discutir entre todas as agências. Fundamentalmente com o objetivo de criar, entre as várias agências do sistema das Nações Unidas, um programa conjunto para apoiar no âmbito de ordenamento de território e habitação. Nós declaramos como Nações Unidas o nosso interesse para continuar a apoiar o novo executivo, para apoiar a senhora ministra na implementação das políticas nacionais, assim como para continuar a colaboração com os vários parceiros, para que essa nova agenda urbana, que todos achamos tem grandes novidades e grandes focos de implementação para um mundo melhor, possa ter efeito e possa efetivamente chegar à sua concretização. Achamos também que esta agenda, que é específica do tema da habitação, vai ter uma componente importante de ligação com outras estratégias nacionais. Eu gostaria de relembrar que há dois processos neste momento que Angola está a implementar no âmbito nacional, mas que tem relação internacional, que são a graduação para países de renda média e também para a implementação da Agenda 2030 dos Objetivos Sustentáveis e Globais. E sabemos que o número 11 é o objetivo que mais especificamente está relacionado com os temas de cidades, assentamentos humanos, e sabemos que ali há critérios que estão bem relacionados com as políticas nacionais, que são os critérios de inclusividade, de seguridade, resiliência e sustentabilidade. Então temos praticamente uma boa alinhação do que são as políticas nacionais, as políticas internacionais que têm a ver com a habitação. Eu diria o condimento é esta energia, este grande compromisso que temos entre todos os parceiros para poder apoiar Angola em continuar num caminho de consolidação de todos os temas habitacionais, incluído na agenda, na nova agenda urbana. E estamos juntos. Muito obrigado.